solo. Portugal 02, pode chamar solo. Prossiga, Portugal. Então, vê se seja bom dar aí uma indicação para o médico. Está acontecendo com o passageiro, ele está passando uma pedra no rim, tá bom? Está com muita dor mesmo. E já está sendo visto um médico aqui na aeronave que confirma que o passageiro tem que ir imediatamente para o hospital. E o passageiro já tem história clínica de pedra no rim, tá bom? Sim, que será informado. É, obrigado aí, pai. Marcelo Salvador, na escuta do Mike Bravo Oscar. Botão Mike Bravo Oscar, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do finger de número 5 para o pátio 3, posição 10. Sente o Mike Bravo Oscar, aguarde para iniciar. Não aguarde, senhor. Mike Bravo Oscar na escuta? Afirmativo, senhor. Está autorizado iniciar o reboque na escuta permanente, agilizando quando possível. Positivo, transformado ao término, grato. solo, é o Bravo Oscar retornando? Prossiga. Informando o término do reboque, senhor. Obrigado, bom dia. Bom dia, Mike Bravo Oscar. Comandou, TAN 3170, vai ingressar agora na Alfa, na sua escuta. TAN 3170, bom dia, prossegue Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, até lá na sua escuta, 3170. Capital é Portugal, vira o seu forte. Portugal, zero to four. Now zero to four is ready for the push and start. Okay, Portugal, zero to four. Push back and start approved. You come back right for taxi. Push and start approved. Call the back for taxi. Portugal. Portugal, zero to four. Maintain the clearance to Lisboa. Only change your squawk to 5565. Change squawk 5565. Sim. Squawk 5565. 5565. Portugal 024 will reinitiate pushback and pull ahead coordinated with the ground staff until position 8 confirm. Too much is come back aiming gate 08 to right for attack. Welcome to Portugal 024. Hospital Alviro, do Colo Estado de Paris. Portugal 024, taxi approved via main apron, taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, CQNH 1012, have a nice trip, sir. Taxi, hold point 12 via apron, at hold point call tower 118.95, CQNH 1012. Tower 118.95. Sorry, 118.95.